Lai da cuba, hey hey, para cá, para cá, para cá, hey hey, para cá, para cá, para cá, hey hey, para cá. Viva do rock and roll, criador do, da máquina de loop, da... É isso aí. Meu irmão, bem-vindo a Recife, Matias Paradise. É isso aí, Matias. Matias, que é da Suíça, mas mora na Bahia, hein? Diretamente de Salvador, Matias. Fact that you and I are working here today. From out here, everything seems different. Time bends, space is boundless. It squashes a man's ego. Master. Oh. Still coming up. So I'm thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hand. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deep, but still coming up with lint. So I'm thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hand. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deep, but still coming up with lint. So I. Ceci est la clé de l'entraînement du coup. like a subconscious. cansados de dançar a mesma dança. De repente uma nova drag, luz, esperança. Oh, clareou. Oh, clareou. Valeu, many thanks for driving. Hey Matias, valeu meu bom, que massa te ver aqui hoje, cara.